toda vez que eu te vejo. E não posso te abraçar, o sangue corre na veia, coração sai do lugar. Menina, quero te amar, te abraçar, te beijar, fazer amor só com você, na praia até o dia amanhecer. Na praia até o dia amanhecer. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Até o dia amanhecer. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Até o dia amanhecer. Tua boca tão gostosa, teus lábios têm sabor de mel. Quero prova do teu beijo, quero ficar no teu céu. Menina, quero te amar, te abraçar, te beijar, fazer amor só com você, na praia até o dia amanhecer. Na praia até o dia amanhecer. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Até o dia amanhecer. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Até o dia amanhecer. Yeah, yeah, yeah, yeah. Até o dia amanhecer. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Até o dia amanhecer. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Até o dia amanhecer.